Aqui é o Jorge Augusto e uma viagem não é uma viagem se você não tem história pra contar. Fala galera, aqui é o Álvaro e... Ui! Ui! Ui! Olá pessoas! Eu não entendi isso de vocês! Olá pessoas, aqui é o Zé e eu preciso de um banho de ervas urgente. Oi gente, aqui é a Vela e eu não pensei em nada pra falar, então um beijo na testa pra vocês. Animes Fair, o seu podcast de animes e mangás. E aí, pessoal, mais um Animesphere, episódio número 4, onde nós vamos falar de algo bastante interessante, Estúdio Ghibli, A Viagem de Chihiro. E hoje nós temos uma convidada muito especial lá do podcast, a Bela. Ah, oh, muito especial, que bonitinho. Obrigada, gente. E fora o Zé Doido e o Álvaro. Zé doido por quê, cara? Zé doido. Só pra tirar uma com a tua cara, mas beleza. É, igual aquele pica-pau maluco, tá ligado? Né? Enfim, eu diria agora que a gente vai pra parte dos e-mails. Claro, se tivesse e-mails, né? Infelizmente não tem. Não teve nenhum comentário no Facebook, não teve nenhuma tweetada. Paciência. Eu passo por isso também, gente, relaxa. Mas... vocês podem mandar, claro, isso daí no final do cast a gente comenta. Mas vamos lá. Como é de praxe no nosso Animesphere, a gente fala primeiro sobre o autor da obra, Hayao Miyazaki. Foi ele que escreveu e publicou A Viagem de Chihiro e muitos outros do Estúdio Ghibli, que aliás é dele, né? Álvaro, você pode nos brindar aí com um pouco sobre o Hayao Miyazaki? Bom, Hayao Miyazaki, ele nasceu no bairro de Akebono em 1941. Na cidade, ele fica no distrito de Bukuyo, na cidade de Tóquio. Ele teve uma vida bem complicada, pois desde o seu nascimento ele foi mais ou menos na Segunda Guerra Mundial, né? Então, por isso ele estudou em diversas escolas. Pelo fato da sua mãe ter ficado por quase 9 anos na cama, por causa de uma tuberculose, ele escreveu o Tonari no Totoro, que é o meu favorito do Estúdio Ghibli. A gente tem que falar dele ainda. É? vamos falar. Mas beleza. E... Continua, velho. Não, pode falar. A animação do Álvaro, eu tô empolgante, cara. Nossa. É que o Jorge me pegou de surpresa, ele não falou que ia falar. Ah, eu fiquei de surpresa porque das outras vezes só eu fiquei monólogo, velho. Você me pegou de surpresa. Cara, eu sei, mas decidi isso antes, cara. Ah, beleza. Vamos lá, eu vou continuar aqui. O fato é que ele enquanto tava na faculdade, ele assistiu o primeiro longa-metragem animado do Japão, chamado Hakuja Den. Ele se interessou por animação aí. Ele se formou em Ciências Políticas e Economia, muito normal naquela época, né? Tipo, Segunda Guerra Mundial, década de 50, você tinha muita gente que se formava em uma coisa e fazia outra completamente diferente. Por exemplo, aqui no Brasil, você pode ver que muitos dos escritores... Isso continua até hoje. É, muitos dos escritores brasileiros, eles foram advogados ou médicos. Tanto que em 62, quando ele terminou o curso de Ciências Políticas e Economia, ele começou a trabalhar na Toei. Animation. Sim, a Toei Animation. Tanto que aí ele conheceu a mulher dele, a Kemi Ota, onde ele teve um filho com ela. E aí ele saiu da Toei em 71 e foi para um estúdio pequeno, onde ele ficou até em 1980. Depois ele foi para um estúdio pequeno até ele ficou ali em 1984, onde ele montou o estúdio Ghibli e de lá até agora. Isso aí. E tá pra fechar o estúdio Ghibli, que infelizmente tá quase falindo. É, só que um pequeno porém, né? Muito provavelmente pode acontecer, eu não sei, de a Disney absorver completamente o estúdio Ghibli, porque ele já tem uma parceria, né? Cara, você sabe que isso é um problema, porque a Disney sempre. A Disney sempre foi a distribuidora no Ocidente de quase todos os filmes do Estúdio Ghibli. Só que eles também, como o Estúdio Ghibli é quase que um concorrente direto com a Disney, lá fora pelo menos, eles sempre deixavam um pouco de segundo plano os filmes. Então isso foi muito mal para a divulgação de quase todos os filmes que chegaram para lá. Né? É, mas convenhamos, a viagem de Chihiro foi lucro para todo mundo, por causa que em 2003 ele ganhou o Oscar de melhor longa-metragem animado. Eu acho que foi o mais famoso do Estúdio Ghibli no mundo, né? E ele foi o primeiro a ganhar o Urso de Ouro também. É. Sim. E ele tá aí com... Deixa eu ver. Vamos fazer as contas? Ele tá aí com seus 70 e muitos anos aí. Miyazaki 74. Está com 74 anos. Exato. Bom, depois dessa breve visita aí à história do Hayao Miyazaki, né, te fala um pouco sobre o resumo da obra. Zé, faz as honras aí, mano. Então, a história começa com a família Chihiro quando ela tá de mudança, né, estão numa viagem, e a menina tá meio chateada, reclamando lá do buquê que ela nunca tinha ganhado e tal. No meio da viagem, eles param, né, na frente de um túnel, vão andando e vê que é tipo uma estação de trem, né? Eles param, não, pra eu fazer um adendo, que o cara quase mata a família inteira. É, exatamente. Exato. Drifts, velho. É porque ele entra numa entrada que não era pra ele entrar. Vocês lembrarem, presta atenção na cara de psicopata que o cara tá quando ele tá dirigindo no meio da estrada de terra. Ele ia matar todo mundo ali. Isso. Ah, uma curiosidade é que o mesmo dublador do pai da Chihiro é o cara que dubla o Capitão América. Olha só! Nos filmes agora? Sim. Nossa, eu que eu assisti em japonês, né? Então... Ah, desculpa. Eu assisti dublado e eu não conheço. É, eu não presto atenção, pra ser mais exato, né? É que assim, eu gosto muito da dublagem brasileira, por incrível que pareça. E eu presto bastante atenção nas vozes pra quem tá dublando quem, sabe? Pra fazer a comparação. Aí eu acabei percebendo essa. Eu achei barcana, olha. Achei bacana. Barcana. Barcana. A dublagem brasileira ficou muito boa no filme, não ficou? Ficou. Eu curti. No entanto, que até quando o Jorge me passou dublado, eu pensei, putz, mas dublado? Aí eu, nossa, ok, vamos ver. Daí quando começou, eu, nossa, tá da hora, mano. Aí eu continuei assistindo. Pois é, o trabalho de dublagem brasileira nos trabalhos do Estúdio Ghibli, cara, é sensacional, realmente. Nossa, a qualidade é muito boa mesmo. Como é que fica? Sumiu a palavra, desculpa. É uma outra experiência você ver o filme dublado, que você presta mais, lógico que você presta mais atenção no filme também, né? E eu sou apaixonado por dublagem também, vocês sabem disso, então não... Ah, tá. Mas enfim, manda bala, Zé, que tem mais aí pra você, manda bala aí. Então, eles chegando, atravessando essa, tipo, uma estação de trem, né? Atravessam uma ponte e chegam num, tipo, o que seria um parque temático, né? Como diz o pai da Chihiro. Eles vão andando lá pela cidadezinha, né? E encontram uma barraquinha de comida. Banquete. E, e os pais da Chihiro ficam impressionados, né? Com a quantidade de comida e comida boa, né? Uhum. Cara, mas essa parte deu muita fome. É verdade, meu. Nossa, aqueles galetinhos ali, ó, que ele vai pegando ali, ó, rapaz. Eu lembrei na hora do Goku comendo. Porque eles estavam comendo desenfreadamente aquelas coisas. Aí eu lembrei dele comendo, que ele come também pra caramba e come muito rápido. Aí eu lembrei na hora. É o que a gente chama de fome de Saiyajin. Eles estavam literalmente comendo igual um porco, né? Exato, eu ia falar isso agora, Zé. Nossa, ele roubou de mim. Para. Eu sei. Mas aí, é justamente essa analogia, né, pô? Sim. Aí a Chihiro, tipo, não tava curtindo a situação toda e foi dar uma volta, né, de vez comer lá junto com eles. Até que ela chega na frente do que ela achava que seria tipo um templo, que na verdade é o hotel, né, dos deuses. É a casa de banho, né? É, a casa de banho. O Haku sai de dentro da casa, né, de banho, correndo em direção a ela, pede pra ela fugir e tudo mais, que tá anoitecendo, né? Quando ela vai de encontro aos pais dela agora, eles estavam transformados literalmente em porcos lá, os dois. Aí que começa toda a aventura do filme. Pode dar continuidade aí, Jorge, se você quiser. Ah, vai, tudo bem, vamos lá. O fato é que depois de ele, do Haku ajudar a Chihiro com o caso da noite e tudo mais, ele esconde ela e ela sorrateiramente vai até o lugar onde fica a caldeira, que é justamente onde ela encontra o Kamadi. Kamadi ajuda ela, falando onde que ela tinha que ir para falar com a Yubaba para poder conseguir o trabalho. E depois disso, ela é levada na presença da Yubaba. Yubaba não fica muito contente com isso. E dá a ela um trabalho onde ela encontra a Lin, que cuida dela durante todo o tempo. Ela trabalha na casa de banho. Uhum. Enfim, depois de muito penar trabalhando, ela, a Lin, ajudar a dar banho naquele, aparentemente um monstro, né? Mas era um deus. Nossa, puta, um negócio horroroso. Na boa. Eles eram deuses mais poderosos. Eles confundiram com um deus fedido, né? Que não dá pra entender, né? Não tem explicação nenhuma por que ele fica daquele jeito, né? E só chega daquele jeito e depois de todos os... Qual que é o nome daquele... O Álvaro, ele era o deus da água. Sim, sim. É que eu ia falar que depois que eles descobriram isso, né? E esse negócio de aparecer completa e totalmente sujo, uma analogia à poluição da água que faz ao longo do mundo. Era exatamente isso que eu ia falar. O filme, se você for prestar atenção, ele faz muita analogia com coisas nossas do cotidiano, né? Igual Sim. A pessoa comer igual um porco, igual o Deus Rio tá todo sujo, todo fedido, ninguém querer chegar perto, assim. É. Aí vai tirando a sujeira dele, assim, é bicicleta, é o Diabo 4 lá que tava nele. Exatamente. É, assim, esse filme assim, é repleto de metáforas. É mesmo. O pai dela, quando chega na comida lá, tipo, não importa, eu tenho dinheiro, não tem problema. Juntou a ganância e a gula junto, tipo, entre aspas, pecados, tudo ali. Assim. Uhum, sim, sim. E aí, depois de muito esforço, ela consegue sair dali junto com o Sem-Rosto, que por acaso deu um trabalho do caramba pra ela, porque o Sem-Rosto, ele acabou pegando toda a má vibração da casa e se transformou num monstro e foi levado de lá. Foi pra casa da Zeniba, onde ela devolveu o selo da Zeniba, que ajudou o Haku. E por fim, terminou com a Chihiro indo embora com os pais. Vamos dizer assim que a atitude da Chihiro no começo do filme de não comer aquela comida foi a mais acertada do que eu já pensei. É porque ela já estava sentindo um negócio estranho, porque por onde eles estavam passando, que é onde o pai dela se perde, tem uma estátua ali. Sim. E ela olha para aquela estátua e ela sente medo daquela estátua. E quando ela tá entrando no vilarejo e ela vê aquela estátua, ela fica horrorizada de novo. Ou seja, ela sente que tem alguma coisa ali que não tá certo, entendeu? Daí, provavelmente, ela ficou com medo de comer a comida porque devia ter alguma coisa na comida. E realmente tinha. Eu não sei se vocês repararam, mas tem muita referência a sapo, né? Sim, nesse... é verdade, é sapo. A estátua que ela encontra lá na frente da estação lá do túnel é um sapo. Uhum. A estátua que joga água pela escada, que vai enchendo assim, que forma aquele oceano lá por onde uhum. passou, é um sapo também. O carimbo da Zeniga também. É um sapo, é verdade. É um sapo. E também é o bichinho que é aquele, eu não sei que o percebe nome, ela na ponte também. Isso, é um sapo. É um sapo. É o bichinho que tá junto com o Raco, né? Que a gente reconhece ele. Né? Uhum. É, que vai falar com o Raco, aí ela respira, né? Aham. Uhum. É. Humana! É que eu ia falar que ela já tava sentindo alguma coisa estranha, que desde que ela para na frente do túnel lá, ela sente que tem alguma coisa puxando, tanto que você vê que o vento vai puxando pra dentro do túnel, e desde lá você vê que tem sempre alguma coisa empurrando ela pra frente. Pra uhum. ir. É mesmo. Aliens. e assim, eu posso dizer que o crescimento da Chihiro no filme, passando de uma menina mimada, insossa e papapá, pra alguém determinada, forte e que venceu todas as dificuldades, foi bastante visível. É mesmo? Sim, ela cresceu muito durante o filme. É o que a gente pode chamar de... o que a gente pode pegar em paralelo na literatura. Onde a gente tem alguns livros chamado Bildungsroman. Que é aquele romance de crescimento do personagem. Por exemplo, um dos romances que a gente conhece bastante e que é de Bildungsroman é o Harry Potter. Bom, agora a gente vai falar sobre os personagens do filme. Porém, a gente vai falar mais sobre os que mais aparecem, porque tem muito personagem ali que poderia se falar por horas. Começamos pela personagem principal, a Chihiro. Que a gente já falou bastante sobre ela, mas não custa, né? Ela começa como uma menina preguiçosa, medrosa, mimada, chorona, e que por causa da necessidade de salvar os pais dela e de sair de lá... Ela cresceu, ficou forte, determinada e com bastante juízo. Sim. E ela, na versão brasileira, foi dublada pela Ana Lúcia Menezes. Algum comentário sobre a Chihiro de vocês? Não, a gente já fez, né? Porque a gente comentou que ela teve um super crescimento durante a trama. Uhum. Que de mimada e tal, e preguiçosa, ela passou a ser uma criança um pouco mais com o pé no chão. Sabe? Depois das coisas que ela passou. É legal o que a Yubaba faz com ela, que tipo... como ela domina as pessoas que trabalham na casa de banho, né? É meio que roubando o nome das pessoas. Uhum. Ah, é verdade. Ela rouba o nome da Chihiro e ela vira a Zen, né? Zen? Isso, Zen. É isso. Bom, o próximo aqui é o Raku. Que na verdade se chama Kohaku. Ele, por acaso, é o deus do rio onde a Chihiro caiu, onde ela era pequena. E que, por ganância, ele foi parar na casa de banhos da Yubaba para poder se tornar aprendiz dela e se tornar mais poderoso. Ele se arrependeu. E quando a Chihiro apareceu, ele salvou ela várias vezes. Uhum. Diga-se de passagem. E ele some. Depois ele reaparece ferido na forma de um dragão. Muito bonito, por sinal. É, que se você prestar atenção... Se você prestar atenção... Nossa, mesmo. Agora que você falou, meu... Pois é. Lembra muito o Falcor. Mas também se você prestar atenção, todos os deuses de alguma importância no filme da Viagem de Chihiro são representados por dragões. Uhum. É verdade. Sim. Na verdade, todos os deuses que vão lá pra casa de banho são todos representados na forma de animais, né? Sim, na forma de animais, mas eu tô falando dos mais importantes, devido ao papel importante do dragão na mitologia japonesa, são considerados dragões. Dragões. Mas é mesmo. Aí o que acontece? Aí ele, nessa forma de dragão, é salvo pela Chihiro e ajuda aí no final, né? Quando a Chihiro tá voltando pra casa de banhos da Yubaba, ele é liberto por ela. Porque ela lembra o nome dele completo, Kohaku. E aí, só depois ela volta pra lá e salva os pais e tudo mais. Só que os pais não têm a mínima ideia do que aconteceu ali. Pra eles, o tempo não passou, assim. Eles nem chegaram a entrar lá na casa de banho. É isso, isso é o Haku comenta, né? Quando ela leva eles pra ver os pais dela, quando eles estão no chiqueiro lá. Que ele fala que eles não estão lembrando de nada que tá acontecendo, né, cara? Uhum. Que eles não lembram nem que eles são humanos. Não, mas é o que acontece até com ela, porque quando a Yubaba rouba o nome da pessoa, a pessoa vai meio que esquecendo tudo que aconteceu antes, entendeu? Uhum. Que tem uma parte até que o Haku, ele fala, nossa, nem me lembro do meu primeiro nome, não me lembro de quem eu era, umas coisas assim. Sim. É a mesma coisa com a Chihiro, ela já tava esquecendo já. É, uhum. É isso que ela, eu falo, ela só não esquece. Desculpa aí, Álvaro, continua aqui no comentário. Não, não tem problema, pode falar. É que eu ia falar que ela. Eu ia falar a mesma coisa que você tava falando, que ela só não esqueceu porque ela lembrou, ela pegou o cartãozinho e lembrou do próprio nome. É. Bom, é mesmo. Agora a gente vai falar da Yubaba, que é a feiticeira dona da casa de banhos, onde a Chihiro surge no começo da história. Eu queria falar um pouquinho mais do Haku. Bom. Vamos lá. Vamos lá. Qual é esse comentário que você tem sobre ele? É que quando ele volta à forma humana e eles estão na caldeira lá junto com o Kamadi, a Chihiro, ela tem uma relação de amor com ele ali. E no entanto que no final, quando ele fala pra ela não olhar pra trás, ela quase olha pra poder lembrar dele. E ela até fala, não, você promete que você vai se encontrar comigo, não sei o quê. Aí ele, não, eu prometo. Aí, nossa, mó amorzinho ali, eu até chorei. Aí a cena também que ele dá o onigiri pra ela, que ele diz que ele colocou um feitiço no onigiri pra ela poder se sentir mais forte. Aí ela começa a chorar, tipo, porque pra você poder se fortalecer, primeiro você precisa, tipo, expurgar os demônios pra depois você tomar força de volta. Então, nesse caso, ela teve que chorar tudo que ela passou ali, que ela sofreu e tal, porque não tinha caído a ficha dela ainda. E quando ela viu os pais dela, ela chorou muito e, tipo, ela foi comendo onigiri, assim, porque ela precisava de mais força, sabe? Sim. É uma parte bem legal da história. Eu chorei também. Bom, alguém mais tem alguma coisa a comentar sobre o Kuha? Não, não. Beleza. Falando da Yubaba, ela é... Claramente, assim, na Viagem de Chihiro a gente não tem aquela coisa de vilões e heróis da história, mas se você prestar bastante atenção, a Yubaba é tida como vilã da história por causa que ela tem aquele papel da pessoa que tem vários seres cativos junto de si, os humanos que aparecem ali, ela transforma em porcos pra poder alimentar os deuses, né? Papel de chefe, né, cara? Chefe sempre é vilão na história. Não. Eu já fui chefe, negão. Ó, meu meninão. Peraí, você já foi chefe ou você já foi líder? Sim. Ha! Não, mas isso você acaba entendendo um pouco o chefe. Quando se torna líder de equipe. Uhum. Mas enfim. E a única coisa que ela gosta na vida toda é o bebê dela. Que bebê horroroso, gente. Né? Pelo amor de Deus. Eu não sei se... essa intenção, ou se não é, mas a Yubaba, ela é muita referência da Baba Yaga, da mitologia russa, né? Baba Yaga, que é tida como uma das bruxas mais antigas. Não, então, todas as bruxas lá na mitologia russa, todas são Baba Yaga, né? É tipo, é como se fosse bruxa mesmo pra eles. Entendi. Que são meio bruxa, meio druida e viciada em pedra preciosa, essas coisas. E parece que ela tem uma manopla do infinito no, na mão dela, assim, cheia das flores, assim. Quantidade de joia que tem ali. Não, mas então, isso é muito... Tipo, Baba Yaga é muito disso, de pedra preciosa, assim, viciada em pedra preciosa. Tanto que você pode ver que toda vez que mostra ela a salinha dela lá, ou ela tá contando moeda de ouro, ou ela tá mexendo com pedra preciosa, assim. Ou ela tá junto com o filho. É, também. Nossa, que neném horroroso, gente. Eu até esqueci de falar, o dublador do Raco é o Felipe Drummond, e daí o Baba é a Selma Lopes. Que, só falar um adendo, é o meu dublador da Marge Simpsons. Sim, que o Felipe Drummond, ele tem algum parentesco com o Orlando Drummond, Álvaro, você sabe? É, provavelmente. É neto dele. É. Ele é neto do... Neto, né? E a Selma Lopes, nesse filme, ela dubla ele dois é neto papéis. Tanto a Yubaba quanto a Zeniba, que é a irmã gêmea dela. É. Que, ao contrário da Yubaba, ela é bondosa, ela ajuda a Chihiro quando mais precisa, mas ela não se envolve diretamente. Aí ela fica com um sem rosto pra ajudar. É, mas ela é bem vingativa também, né? Que quando o Haku vai roubar o carimbo dela lá, sapo lá, ela manda os passarinhos de papel dela pra atacar o Haku e tudo. É, mas só que tem um pequeno... Não é que ela é vingativa. Primeiro de tudo, ela tinha um selo mágico. Que era muito poderoso. E que o Raku foi mandado até a casa da Zeniba pra poder roubar esse selo. A mando da Yubaba. E ela só se defendeu. Batman. Desculpa, Bela, o que você disse? Não, eu só zoei. Eu falei a mando do Batman. Nossa. Aí, ela é basicamente a contraparte da Yubaba, onde a Yubaba mostra ser muito ruim. E a Zeniba é a parte boa da história, né? É como sempre os japoneses retratam os gêmeos. Um é bom e o outro é ruim. Ying Yang, né? Sim. É. Seguindo a questão aqui, tem o Deus sem rosto. Que é o personagem, você quer uma balinha? Quer uma balinha? Dá uma balinha, cara. Quer uma balinha? Dá uma balinha, quer uma balinha? Vem cá, só uma balinha. Não, pega ouro. Que ele fica falando pro carinha, ela diz, não, ele quer comer o carinha dele. Não, pega. Ah, o interfone, peraí. Na verdade, ele é um deus sem personalidade. Ele assume a personalidade do que tá ao redor. Você pode ver que enquanto ele tá perto da Chihiro, ele é bondoso, ele quer ajudar a Chihiro e tudo mais. Só que aí ele fica muito tempo dentro da casa de banho, ele acaba se tornando um monstro, onde ele come tudo, ele libera ouro pro pessoal, onde ele personifica quase todos os pecados capitais, sabe? É, a gula principalmente você vê que tem bastante, porque o cara, do jeito que ele come... Acho que o único que ele só não personifica é a avareza. Que ele é mão aberta, né? Vai dando ouro pra todo mundo. É a balinha. Bom, e é, né, pra falar também que você vê que ele só consegue falar depois que ele come o sapo, né? Ele, aí que ele conseguiu falar com todo mundo. Que ele usa a voz do sapo pra falar. Ele usa a voz do sapo. Exatamente. É, se você traçar um paralelo com os episódios que a gente já teve, por exemplo, em Dragon Ball, a gente tem o Majin Buu. Majin Buu, ele não falava direito, ele falava que nem uma criança. A partir do momento que ele começou a absorver o pessoal, ele começou a se expressar melhor. E o ápice dele é quando ele absorve o Piccolo. Oh, você não gostava daquela vozinha? Então, Bela, qual que é a sua opinião aí? Ah, que ele teve que comer bastante gente pra ele poder ser alguém na vida e tentar comer a Chihiro? Não fala assim, porque fica complicado. Cuidado com o que você fala, que é uma menininha de uns 12, 13 anos, né? Polícia Federal batendo na porta aqui já. Não, é que assim, depende do jeito que vocês entendem. Não, é porque eu tenho responsabilidade sobre o que eu falo. Aí, o que vocês entendem já é outra coisa. Olha, se você quis dizer que ele queria comer a Chihiro... Comer no sentido de comer, mastigar, engolir e digerir, é isso aí. Sentido gástrico, não bíblico. Exato. Isso! Boa. É isso aí. Mas, enfim, é por aí. É, porque quando ele entrou no vilarejo, né, ele avistou a Chihiro lá na casa de banho, ela jogando a aguinha lá. Aí ele viu ela, assim, eu acho que ele se sentiu uma atração por ela, tipo, deve ser tão gostosa comer, comer de comer, mastigar. Tem que explicar, né, porque senão o povo não entende. É. Aí ele foi indo, né, foi indo pelas outros espíritos ali até chegar nela. Até ele ficar forte e gordo e com uma voz horrenda. Aí ela deu um bolinho pra ele, não, toma um bolinho, não come eu não. Ela deu bolinho, daí ele vomitou e tal, aí aconteceu todas aquelas Começa coisas. Começa a vomitar lama. Ai, que nojo. Eu fiquei com nojo dessa parte, nossa. É, a parte onde ele se livra de todo o sentimento ruim que ele adquiriu comendo tudo naquela casa. É mesmo, né? Ele tem... Ele, como ele é um espírito, né? Ele acabou pegando as coisas ruins da situação e não as coisas boas. É, isso aí. É que, como eu tinha dito antes... Ah, ele eu é escutei. Não, até aí eu estou repetindo por causa de que você não estava aí, né? Então... Uh-huh. Desculpa. Não, relaxa. Que ele é um deus sem personalidade. Ele assume a personalidade e o jeito de viver de quem está por perto. Uh-huh. Quando ele está perto da Chihiro no começo, ele é bonzinho, ele ajuda e tudo mais... A partir do momento que ele fica longe da Chihiro e ele assume a personalidade dos que estão ao redor dele, são gananciosos, são ruins, ele vai ficando aquele monstro todo que ele fica. Uhum. Ah, é mesmo. É isso aí. Bom, ele... O nome sem rosto, né, já dá uma ideia do espírito ser sem personalidade, né? Sim, sim. Bom, temos os pais da Chihiro, o Akio e a Yuko. Que pais irresponsáveis. Né? É, ele só aparece um pouquinho no começo e no final do filme, ponto. E não tem muito a falar sobre a personalidade deles. A única coisa é que eles simplesmente cederam ao pecado da gula e foram transformados em porcos. E depois foram libertados por todas as ações da Chihiro. Isso. O Akio foi dublado pelo Clécio Souto e a Yuko pela Priscila Morim. Aí a gente segue aqui o Kamadi, que é de longe o cara que, depois do Haku, que mais ajudou a Chihiro. Ele é o controlador das caldeiras e ele ajuda também a purificar o velho Deus Poderoso também, por causa da... Como ele cuida das caldeiras, então ele também lida com o fluxo da água. E ele é o pai do Robotnik também. Ai, ele é muito igual, velho. E se vocês prestarem atenção, a personificação do Kamadi é algo similar a uma aranha, né? E aí os tem... Os braços, né? É, os traços muito similares a uma aranha. Ele tem 6 braços também, muito compridos. E ele não sai da caldeira. Só sai uma vez... Acho que ele só sai uma vez e é por causa daquele deus poluído. Não, ele sai quando o Haku tá lá, que ele sai dali... É lá mesmo, né? Que eu vejo que ele sai do lugarzinho que ele tá. É. O Kamadi, ele foi dublado pelo Jomery Pozzoli. E que dublava o Tio Ben? Eu acho que é, né, cara? É, sim. Bom, e pra terminar, a nossa, nossos personagens principais, temos a Lin, né? Que é no começo é tida só como mais uma das empregadas da casa de banho. Ela cuida da Chihiro o tempo inteiro. Ensinando os costumes do mundo. É um pouco teimosa, mas ela tem um coração bom. E ela... Ela tem. Eu gostei muito dela. Ela ajuda a Chihiro de bom coração. Sim. Isso que eu ia falar. Ela é, tipo... Ela é meio bruta, assim, com a Chihiro no começo, mas depois ela tenta ajudar tudo. É o que é dito do personagem com a personalidade da chamada Tsundere. Que normalmente é bastante bom, só que ele é meio cabeça dura. Acredito. E a Lin, ela foi dublada pela Yara Hissa. Tem uma dubladora que dubla alguém ali no meio, não é nenhum personagem importante, mas é a dubladora da Saori. Putz! Sério, e a qualquer momento eu acho que ela vai falar Seiya! Aí eu... Puta, que barato, não precisa disso, não. Eu acho que é a Lin mesmo, não é? Gente, não, eu não sei, mas é um personagem random, que tipo, você escuta a voz do personagem por sei lá, 5 minutos, vai. Acho que menos que isso. Eu vou tentar assistir de novo, eu falo quem é. Tá, vamos esperar. Eu acho que eu lembro de ter escutado a voz dela também, mas eu não lembro quem que é o... Não, acho que não era nenhum personagem, não é aquela moça que quando ela... A primeira vez que a Chihiro vai dormir, que aí ela é uma mulher que acorda, falando que eles estão fazendo barulho. Eita, e agora? Ou é ela ou é uma das meninas da casa de banho também. Então, eu tô achando que é uma das meninas da casa de banho que estão ali com elas. É porque a última vez que eu assisti em japonês, então eu não lembro direito, faz tempo que eu não vejo dublado. Entendi. Não, eu assisto de novo, aí eu falo pra vocês quem que eu acho que é, mas pode não ser, talvez. A gente coloca o link no post depois. É, beleza. Até aí, só pra vocês terem uma ideia, eu fiz uma busca rápida aqui. Aí precisa ver, porque a Saori em Cavaleiros do Zodíaco, ela tem 4 dubladoras. Ah, é verdade. 4? Sim, 4. É verdade, é verdade. É a Letícia Quinto. Putz, vai falando o nome que eu vou lembrar o nome dela. A Letícia Quinto, que é da fase clássica aí do Ômega. Você tem a Flora Paulita, que fez a Saori no Ômega, pouco depois. Tem a Luciana Baroli, que fez ela no... Eu acho que é a Luciana Baroli, Jorge. Que fez Lost Canvas. E tem a Rosa Maria Baroli, que fez a antiga Athena no The Lost Canvas. Peraí, a Flora Paulita, ela não fez aquela guriazinha de cabelo curto lá no Ômega? Não foi a Saori, não. Aí a gente tem que ver, porque o Wikipedia não é 100% correto. Realmente. Mas eu acho que foi essa penúltima aí que você disse. Que eu esqueci o nome dela de novo. Ah, beleza. De boa. Aí a gente agora vai para as partes das curiosidades. Só não esqueci de falar. Lembra, não deixa de falar dos carvãozinhos. Eles aparecem em todos os filmes do Estúdio Ghibli, eles estão. As fuligens. É. Bom, a gente... Eu fiz uma boa pesquisa aqui para poder fazer a pauta nesse ponto. E se você prestar atenção... O filme em questão era uma crítica como eram as casas de banho no Japão. Por quê? Nas casas de banho no Japão, eram onde os homens eram lavados e se serviam de serviço de acompanhamento sexual. Ou seja, era uma espécie de bordel. Caramba, eu não sabia disso, não. Pois é. Se você prestar atenção, o nome Yubaba, da tradução do japonês, significa mulher das termas. Ou seja... É como se ela se fosse a cafetina, entendeu? Caraca, velho. Pior que o Jorge falando assim, aí você vai lembrando de algumas cenas do filme, você até que faz até umas referências assim, mentais. Ué, que, só depois que ele falou, você... e tipo, nossa. Só tem mulher trabalhando praticamente, né? Se você reparar, presta atenção aquela. Quando elas estão subindo no elevador, quando ele tá subindo. A Chihiro é aquele deus, me parece um nabo. Eles estão subindo no elevador e aí eles param numa parte que só tem um monte de sombras. Você vê que só tem homens e mulheres ali nas sombras. Presta atenção. É só pra você ver. Por meio das metáforas e dos bichos estranhos, que são os deuses que aparecem ali na casa de banho, o Hayao Miyazaki, ele denuncia muito o crescimento da indústria de sexo no Japão na época do filme. Sim. E da exposição das crianças muito jovens, esse tipo de coisa, entendeu? Interessante. Ele foi o que eu disse no começo do cast, ele utiliza muitas metáforas pra poder passar algumas mensagens, e essa é a maior delas. Por exemplo, outra curiosidade. Você sabe quem que foi o responsável pela adaptação e tradução do trabalho do Miyazaki em geral pro inglês? Eu sei. foi o John Lasseter, o criador de Toy Story. Isso. E como a Bela disse mais cedo, foi o primeiro longa-metragem de animação a ganhar um Urso de Ouro. Sim. Dividido com o filme Domingo Sangrento em 2001. Foi o filme foi exibido no Animamundi de 2002 e no Festival do Rio do mesmo ano. Aí sim. Olha, ó, a tradução do título, por exemplo, ele vai pro português, é o Arrebatamento de Sen e Chihiro. Que na verdade são os dois nomes da Chihiro, né? Ah, é verdade, eu vi isso daí e achei super interessante, porque aqui pro Brasil eles traduziram como A Viagem de Chihiro, mas no caso seria o Arrebatamento de Chihiro, porque como ela vai meio que entre aspas. Aspras é foda. Entre aspas pro mundo dos mortos. É, daí é meio. Faz analogia e tal, porque a viagem de Hiro ficou meio. Sabe? Depois que você entende o conceito do filme. Mas, lembrando que, né? Nem todas as traduções pro português de títulos de filmes ficam legais. Ah, é uma bosta. Tudo uma bosta. Não, eu assistindo ontem, né? Eu nunca tinha assistido. Aí. Eu pensando, né, caramba, quando que vai começar a viagem dessa menina aí, né? E esperando. Aí a hora que eles vão lá pra casa da Yubaba de trem, eu pensei, pronto, aí ó, vai começar, agora vai ter alguma aventura, alguma coisa, né? Eu acho que foi por isso que eles colocaram a viagem de Chihiro. Foi exatamente por isso. Eu acho que, na verdade, não. Eu acho que eles estão colocando como se, tipo assim, a mudança dela fosse a viagem, entendeu? Ou a viagem de droga, velho, porque o filme viajar do caralho também, né? Vixeu, Maria. Bom, esse daqui a gente pode levar em consideração porque foi o primeiro filme a ganhar 200 milhões de dólares em bilheterias. É, na verdade, foi o primeiro a ganhar 200 milhões de dólares em bilheteria antes dos Estados Unidos. Depois ele ganhou mais, com toda certeza. Pode, a gente vê aqui que o Hayao Miyazaki ele tinha se considerado se aposentar depois de completar a Princesa Mononoke, né? Mas e depois ele fez mais um filme. Cara, ele fez vários filmes depois de ter falado que ia se aposentar. Ele se aposenta, aí fica precisando de dinheiro, vai lá e faz de novo, aí se aposenta, aí fica precisando de dinheiro e faz de novo, e se aposenta, e isso vai um ciclo. Uma curiosidade que a gente até falou já no meio do cast foi que a purificação do espírito do rio, que é um incidente real, onde o Hayao Miyazaki participou realmente da limpeza de um rio. É que ele tirou uma bicicleta, né? Aham, por isso que apareceu a bicicleta. Isso. Legal isso aí. E olha que interessante, pra fazer a voz da enquanto tá comendo, a atriz que fez a voz da mãe da Chihiro, que é a atriz Yasuko Sawaguchi, ela realmente tava comendo. E ela tava comendo um pedaço de frango frito. Mas isso são técnicas que eles usam pra dublar de algumas coisas pra dublar mesmo. Tipo, você tá correndo, você vai fazer o movimento que você está correndo, né? Você tá. É um. Fazer as mesmas coisas que o personagem tá fazendo pra você sentir. É, passar que está fazendo a mesma ação, né? É, mas isso também varia bastante de dublador pra dublador. Por exemplo. Sim, sim. Isso acho que. Isso varia pra tudo, né? É. No caso da dubladora original. Ela comeu também, né, um pedaço de frango frito, que foi o que a mãe da Chihiro comeu. Já a atriz americana que fez a versão em inglês, ela comeu uma maçã. Aí, a gente continuando agora, a gente chega à parte que o pai da Chihiro tava dirigindo um Audi A4 sedã da primeira geração. Pode ver. Matou a família inteira. Tanto que ele fez questão de frisar que o carro tinha tração nas quatro. Ah, é verdade. Ele fala, não, relaxa, gente, tem tração nas quatro rodas, tipo, vamos lá. E aí a gente tem o freio ABS nesse modelo, onde fica difícil a Chihiro ver a estátua logo no começo da entrada daquele túnel. Nossa, da hora. E aí a gente tem aqui uma boa curiosidade, onde é o primeiro filme do Miyazaki onde a personagem criança foi realmente dublada por uma criança. Mas acho que só no Japão, né? Aqui no Brasil acho que não foi criança que dublou, não. É, mas aí é da original, né, pô? É o primeiro filme do Estúdio Ghibli que foi feito com um processo completamente digital e com som Dolby Digital Estéreo. Da hora. 6.1? Sim. Só dá falta. o dublador de um dos caras que enalteciam sem rosto, o John Ratzenberger, ele improvisou aquela cantiga, né, do Homem Rico. Tipo, ele tava dublando e improvisou na hora ali? Sim, ele tava dublando. A canção original no roteiro era Bem-vindo ao Homem Rico. Ele é muito grande, você vai ver. E na dublagem do cara ficou Bem-vindo ao Homem Rico, é difícil pra você perder. Pode ver que é diferente. Sim. A dubladora da Yubaba em inglês, a Suzanne Plechette, foi o último filme dela. Que dó. Bom, não sei. Faleceu. Ela fez a Yubaba e morreu. Nossa. E aí, a última curiosidade que a gente tem. Aquele caso lá da pessoa que o Haku falou pra Chihiro ir e não olhar pra trás, tem uma bela de uma referência de mitologia. Quando ele fala... De duas que eu te digo, porque só tem uma aqui, né, gente? Eu vou te dizer de duas. É, eu achei o mito da do Orfeu e da Eurídice, que é quando o Orfeu tá lá no mundo dos mortos, vai resgatar a Eurídice, o Hades vira pra ele e fala, você pode ir embora, mas não pode olhar pra trás. E ela olhou. E aí ela foi transformada em pedra. Uhum. Nesse caso, tem da Bíblia também. Se eu não me engano, é a história de Ló. Que um anjo de Deus disse que ia cair uma chuva de fogo sobre Sodoma e Gomorra. E eles teriam que sair correndo de lá, só que sem olhar pra trás. E a mulher olhou. E ela também foi transformada, só que na verdade não foi nem pedra. Ela foi transformada em areia e ela meio que, tipo, se desfez. É, mas até aí a gente sabe que a referência do mito grego é mais antiga, então pode ser. Ah, sim, sim. Pode ser que essa questão da Bíblia teve uma inspiração aí, né? Não, inspiração? Foi cópia, cacete. É, eu. Então mudaram os nomes ali. Então, eu tô querendo fazer de uma forma onde eu tô usando eufemismo, sabe? Tem uma inspiração criativa que o cara utilizou pra poder fazer, né? Uhum. Mas na verdade a Bíblia, ela é uma mistura de várias mitologias, se você for parar pra ver. Eu sei. E assim, eu já li a Bíblia inteira, por incrível que pareça, não. Mas eu pude fazer várias referências, tanto com a mitologia grega, muito mais com a nórdica, com até um pouco, às vezes, a celta. Eu acho que é muito egípcia a Bíblia. Sim, também. Mas a nórdica tem bastante na parte do Novo Testamento, viu? Então, o que acontece é o seguinte. O intuito original... Não vou, vamos fazer o seguinte, eu não vou falar da Bíblia, porque, pelo amor de Deus, né? Isso dá uma treta, rapaz. Ah, não, deixa quieto. Bom, a gente só fala entre nós aqui. Que... Né? Eu tô ficando quieto. Mas não, mas agora... Depois que terminar a gravação, eu comento com vocês e tudo mais. Mas vamos lá. Uhum. Sobre a trilha sonora, o que vocês acharam da trilha sonora? Cara, a trilha sonora do Joe Hisaishi é fantástica. Esse cara sabe fazer você chorar com uma música. Eu também tive essa impressão, cara. Meu, que trilha sonora foi aquela, cara? E a música japonesa é muito característica, né, cara? Se eu for parar pra pensar... Com a música ocidental é muito diferente. Sim, a forma como usa os acordes, tudo. É que também se deve muito aos instrumentos musicais dos caras, né? Eles sempre foram muito mais desenvolvidos do que a gente, só que depois de um tempo eles pararam de desenvolver a música, né? Mas não é nem por isso, é mais por utilizar os instrumentos étnicos. É, também. Não, dá muita característica. Não, o que eu quis dizer é que cada canto do mundo teve os seus instrumentos étnicos. Porém, os instrumentos étnicos dos japoneses foram muito mais desenvolvidos. Sim, é verdade. É porque é Japão, gente. É, esses asiáticos. Esses asiáticos. Mas, cara, eu não vou falar isso daqui agora, porque isso vai passar agora para as nossas considerações finais. Primeiro de tudo, antes de começar a falar sobre as considerações finais, eu tenho muito a agradecer a você, Bela, por ter atendido ao convite aí, gravar com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite. Eu tô ficando super feliz de ter bastante convite da galera, assim, me chamando pra participar de podcast. Eu gosto disso. Mas, assim, é o que a gente diz. Tem podcast de onde só tem os três membros, que são homens. Uma visão feminina da coisa traz muito a contribuição. Mulheres. Iates. Ai, pronto. Não, mas de coração, eu agradeço mesmo. Porque, assim, a gente percebe a galera que realmente gosta da nossa opinião, que gosta do nosso jeito de falar, sabe? Sim. Isso é bom. Eu gosto muito de vocês também, viu? Beleza. Agora, com as considerações finais, Bela, dá a sua opinião aí sobre o filme. Então, é igual eu disse pro Jorge, né? Eu achei o filme, tipo, bem paradinho no começo, aí bizarro pra caramba, tipo, muito bizarro. Aí depois eu comecei a achar fofo, aí depois eu achei emocionante pelo final e tal, por tudo que aconteceu. Aí depois você vai ligando os fatos, uma coisa com a outra, você vai percebendo que o filme é muito mais do que aquilo que tá passando só na trama. Porque justamente por usar esses tipos de metáfora e essas referências com mitologias ou com outras coisas que se encaixa muito no mundo real, sabe? Não só pra criança, é bem mais pra adulto, se for ver, do que pra criança, sabe? É um filme bem tapa na cara das pessoas. Se você prestar atenção, todos os filmes do estúdio Ghibli, vindos do Miyazaki, eles têm essa característica. Ele tem uma característica de sempre passar uma segunda. Serve tanto pra criança. É igual a Pixar, cara. Serve tanto pra criança como pra adulto e sempre dá uma mensagem muito boa. Sim. É tipo uma fábula de Esopo, né? Serve tanto pra criança como pra adulto. Sim. Sempre tem a moral da história. Uhum. Bom, Zé, brinde-nos com a sua consideração. Gente, eu achei o seguinte, a viagem de Chihiro é muita viagem mesmo, cara. Porque... Não, então, asiático é complicado, né? Japonês sempre inventa, mas... Meu, tirando essa parte da loucura toda, das drogas, é um filme muito bonito. A mensagem que passa, pô, principalmente pra criança, né? Hoje em dia é muita futilidade, muita bobeirinha, assim, criançada assim. De Hora de Aventura. Exatamente. Não só Hora de Aventura, não, tá? Hora de Aventura é um dos menos piores. Você pega uns aí que, nossa, não aproveita nada. Realmente. E fora que, não só a parte de valores, assim, que o filme passa, mas até não comer as coisas na rua, essas coisas, né? Sem ter pai, né? É verdade, isso básica, daí não bem vai virar simples, porco. Mas então. Faz muito sentido. Te garanto que se passasse esse filme aqui no Brasil para as crianças da escola, o cara do churrasquinho grego lá no Centrão já perdeu o negócio. Certeza. O trabalho de arte do filme é sensacional, cara. É muito bem feito, tanto na parte do desenho, quanto na parte da trilha sonora. E vale muito a pena. Quem não assistiu, pode assistir. Tinha na Netflix até uns 15 dias atrás, tiraram, mas... Até quando a gente decidiu que ia gravar o cast, exatamente. Oh, gente, vocês usam Netflix, usam Popcorn Time, pelo amor de Deus. Não existe mais. Claro que existe. Pior que voltou. Voltou? Claro que existe. Mas vocês estão falando hoje isso? PC, gente. Oxi. Ele tinha morrido na sexta-feira e ressuscitou no domingo, igual Jesus. Ai, pronto. Agora a gente vai ter comentário nisso. Cara, eu não vou comentar não, mano, senão vai estender. Mas enfim, Álvaro, brinde-nos com a sua consideração. Já falaram tudo de importante, só realmente assista o filme que é muito bom. Bom, cara... A minha consideração, assim, é mais pela experiência. Eu já ouvi muita gente falar muito bem de todos os trabalhos do Miyazaki. inclusive, assim, Estúdio Ghibli, todos os trabalhos dele, meu, muita gente falou que era muito bom. Aí, assim, eu nunca tive a curiosidade. Um erro meu absurdo que eu vou corrigir muito. Já tô corrigindo, né, graças ao Anime Sphere, mas beleza. E, cara... Desculpa. Sem crise, pode comentar, Bela. Não, é porque realmente eu... É que assim, como eu não tenho muita... Muita vontade de assistir anime, de acompanhar mangás e essas coisas, mais da cultura japonesa. Mas não por preconceito ou coisa do tipo, mas é porque eu realmente não tenho interesse. É, depois que eu assisti a Viagem de Chihiro, eu vou começar a acompanhar mais esses lançamentos do Estúdio Ghibli. Por exemplo, Totoro. Eu nunca assisti do Totoro, mas eu sei quem é o Totoro, sabe? É tipo essas coisas, assim. É o cara da Porta dos Fundos lá. Bom, e continuando, assim, só a experiência de você assistir um filme e você ver que ele tá tão impregnado de mensagens subliminares, ele tá tão impregnado de referência de sentimento, cara. Easter eggs, todos os lados. Cara, eu posso dizer, não, agora que você falou dos easter eggs, cara, aquela coisa, é o easter egg antes do easter egg. É tipo isso, é verdade. É tipo igual o Lucas fala com o Raji, é um plot twist. Não, mas é porque tem muita coisa que se você conhecer a cultura japonesa e você ver o que que acontece, cara, você vai entender, assim, se viu o filme a primeira vez, gostou, procura sobre cultura japonesa, se informa. E depois disso... Você vai assistir o filme de novo. Você vai ver o filme com outros olhos. Literalmente. Realmente. É igual o fato lá da gente ter comentado sobre... sobre chamar avô e vó, essas coisas que... eu fiquei na dúvida, tipo, pô, se ela era neta tanto do Kamadi quanto da outra lá, tipo, por que ela não ficou lá, por que eles não ajudaram ela de verdade e tal, mas depois, quando você vê que no Japão você tem essa cultura de chamar quem é mais próximo de você e é ancião de vô e vó, aí ficou mais claro pra mim, igual vocês falaram, que eu, entanto, não sabia. Pois é. Achei que realmente tinha uma ligação de sangue ali. Ah, sim, não, é que isso daí é muito comum no Japão. Bom, e o que eu tenho a dizer é isso. O filme é muito bom. Vocês que gostam de cultura japonesa e que ouvem o Anime Sphere, basta simplesmente assistirem e se deleitarem com essa obra do Miyazaki. Agora, Bela, está na hora do seu jabá. Meu jabá absurdo. Vamos lá. Bom, pra quem não me conhecia até agora, que me conheceu agora aqui no cast deles, eu tenho também um podcast que chama Paul de Cast, POW de Cast, que ele é hospedado lá no Enjoy the Pop, no site lá, que eu faço junto com meu marido e com meu primo. E lá a gente fala sobre a cultura pop no geral, né, algumas notícias dentro desse meio, e também eu faço umas resenhas de HQs e de filmes lá no site, pra quem se interessar também, enjoythepop.com.br. E é isso aí, escutei também o podcast, tá com 18 episódios lá, mas tá bacana, viu? Beijos. É isso aí. Bom, e agora, pra vocês que querem comentar no site, basta acessar www.firefalcon.com.br e lá vocês comentarem no post do site desse e de todos os outros posts que tiverem lá, muito obrigado. E você tem a página do Facebook... facebook.com/animesphere.podcast. Nós temos também o Twitter, @ff_animesphere. FF por quê? FF por causa do site. Firefoco. É próprio. E você que é mais old school e quer mandar e-mail pra gente, basta mandar para contato@firefalcon.com.br, que vocês terão as suas mensagens lidas no podcast, assim como o comentário no Facebook, no site e as tuitadas. E comemoradas com o Rojão também. Opa! Mas Ô, desculpa, manda e-mail, cara. Você tá maluco? Se a pessoa quiser mandar uma carta, ó, pode mandar pra 08. Eu falei. Ô, desculpa, que manda e-mail, poser. Eu não falei. É, mano, eu falei que é old school aquele que manda e-mail. Aquele que manda a carta é o tio, é o vozinho que tá lá cuidando dos correios. Tem que dar dinheiro pros correios. É o Zé das Coves. O cara que tá descolado é o quê? Então ele manda WhatsApp pra gente? Não, WhatsApp eu não digo porque pra mandar pra WhatsApp tem que passar o telefone. E eu sou um... Nossa, é meio tenso esse negócio de WhatsApp, né, gente? Porque tem muita menininha nova e tal com perfil no Instagram, aí você olha lá, tipo, ah, adiciona aí o número do telefone. Tipo, não, cara, é seu telefone. Você vai dar pros outros, sabe? Você deixa público. Dá uma cadeia, rapaz. Então, nossa, o número, o número de telefone para as crianças de hoje em dia virou carne de vaca. Realmente, nossa, é até meio assustador isso, porque a pessoa ela não entende a privacidade do número de telefone, sabe? E é meio tenso isso, cadê o pai, mãe? Esse povo nasceu com o telefone na mão já. A gente teve que lutar pra conseguir um celular. Nossa, nem fale. Isso é fato. Bom, no mais, eu daqui me despeço. Dou um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio do Animesphere. Obrigado, Bela, pela participação. Até mais, é gente. Deus. Imagina, sempre vou ter mulheres aqui no cast. Esse Zé, viu? O Zé não perde. O Zé chavequeiro. Ela não conhece? Não conhece? Não sou chavequeiro, eu sou um homem do amor livre.